950, nós já temos o plano confirmando Sierra Bravo Tata Alfa. Porto Alegre, está autorizado Porto Alegre, nível 380. Via Apesulo 21, decolada 10, com curva à direita, saída Arbó Elefa. O controle opera 10208, aciona 5023, potência. Porto Alegre, 380, via Apesulo 21, decolação 10, curva à direita, na Arbó Elefa, 208, controle em sala 2, 5023, transponda estrutura, a parte do projeto. Correto, 9950. Apenas para confirmar esse trecho Salvador Porto Alegre é novo, assim? É, vou não levar. Certamente. Ah, ok, sim. Então, vou não levar. Sou sim, 9950. No 01, então, estamos quando parou o curso e o estacionamento. Boa noite, Oceania 6212, décima fim 2010, 1019, Voa Duna, chame localizador. 2000, Voa Duna, 1019, camarada localizador, chame 62, 12. Novembro 3. Ecos do Novembro, está autorizado em Salvador e Ilhéus, nível 085-677, decola da 107, com curva à direita, corredor a pé, restrito 1000 pés, aguardando liberação do controle, que opera em 1208, aciona o transponder 0260, proteja. Delta. Caminho 4 horas e... Copiado. Autorizar acionamento no pátio 5 e para táxi de decolagem da minha torre na frequência 198.95, último 90. Torre Salvador, gol Vitor Bravo Lima do Ponte de Espera, para entrada no Parque Central. Vitor Bravo Lima, autorizado, autorizado para seguir o reboque até a posição 09, autorizado. Check. Controle Salvador, trip 5218, boa noite. Trip 5218, boa noite. Desça para 3 mil pés com 10019, voa Duna, chama estabilizado no localizador. 5218, gente. Quilo, boa noite, aceno identificação. Contato radar, vigilância, desce para 4 mil pés. Sem condições de voando direto do Duna, dá presente interceptar o localizador com segurança e completar a aproximação. Sim, tá ali. Objetivo, Duna, completa LS, torre 1836. Agora? Corrigindo 1895, Oxenair 6212. Obrigado, Sotaja. 1895, ok? Ok, 1895, Brasileiro, até já. Trip 5218, vai autorizado para 2000. 5218, gente. Tenha 085, voa direto Coral. Vigilância. 085, direto Coral, muito grato, senhor. É do Lombardo. Salvador, o voo Vitor Bravo Lima informando o Carmo Negócio, uma boa noite, obrigado. Trip 9940, boa noite. Aciona identificação, desce para 3.000 pés, direto Duna, ajuste 1019. 3.000, direto Duna, com 1019, 9940. O Papa Romeu Serra Mike Kilo desce para 2.000, conforme anteriormente acordado entre as partes. Livre LS, informe estabilizado. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a Juliette. Alfa, reporta a 2000, até 1200, para prosseguir Salvador. Dando sua pasta de código 0210 no seu equipamento transponder, mantenha-se em condições visuais pelos corredores, informe ingressando no corredor interlago. Papá. Kitan 3858, aciona identificação. Desce para 4.010, voa posição Duna, ajuste 10019. Quando Duna, para 3.010, para 4.010. Para 4.010, 4.000. Ok, Duna 4.010, 19. Opa, posição de aeroporto. Passarelo 2226, boa noite. Passarelo 2226, passarelo 2226. Desça para 050. Chegada a MAN, acione identificação, vigilância. Acionei identificação, desço 00 na MAN. Autoriza a proa de Dona Sion. 4 inicialmente, chegada a MAN. Confirmando a rota via Upper Zulu 21. Então vai sair na Arboa Elefa. Autorizado 340, prossegue via Pessoa 21, decola da 10 com curva à direita, saída Arboa Elefa, o controle opera 1208, acione 5034, contexto. Correto, quando pronto, só um pushback de acionamento, confirma o gate. No 08 livre, está em ataque. Não, você está pushback de acionamento, está sendo 17. Prossegue via Alfa e aguarda antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 22. Boa noite, Azul 40070. Estabilizado e avistando, se a Maquilo baixou, travou. Se a Maquilo, ciente quase nos termos, 8800, 1895, bom posto, Maquilo. Maquilo 1895. Confirmando 1895? Firmo. Gato, até já. Até já, Azul 40070, assina identificação, chegada a Mari, vê se mantenha 060. Mari, 060, identificou Azul 40070. Controle de Salvador, boa noite, trip 9950, solicita da presente para o Geleva. Ok, trip 9950, contato radar na decolagem, está autorizado a Alefa DCT. Resolve a Alefa 9950. Mil, direto Duna, livre LS, informe no lock. Para 2000, livre LS, informarei no lock, 99 para Budas. Passaredo 2226, décima, tem 3 mil pés, voa Duna, altimetro 1019. 3 mil pés, voa Duna, 1019, Passaredo 2226. Controle Salvador autoriza para o trip 9950, direto para PEC ou SEBT. E inicialmente direto a Alefa, o trip 9950. Gente, Alefa 9950. Salvador, 103603, no box 6. Para informação, Sierra. Alfa Richard Guarulhos, 340, decola 10 com curva direita. Saída da El Leda Bridge. Intercepta pelo Lula 6 após falta da Flono. O controle opera 1208, aciona 5032. Proteja. Autorizado Guarulhos, 340. Decolando a 1-0 com curva à direita, da El Leda Bridge, já fez o Lua 1-6, de acordo com a rota do plano. 208 é o controle, 5-0-2-2, transponder. Confirma a sequência da torre, por gentileza. Confirmo, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, 9-5, grato. Pessoa? Ok. Uma torre sempre 2895, 9942. 2895. São Salvador, da 3197, 18 ao modo, companhia 0349, Santana Guarulhos, quanto trabalho? Delta Papa? Prossiga! Chama a torre agora, sempre 1895. 1895 3-8 copiado, via Pátio, Índia e Alfa, Del Ponto, Pera, Ponto, Chama Torre em 1-1-8-9-5 para 3-1-9-7. Afate, que é Alfa Torre 18195, Francisco 197. Aí, do controle. G4000 pés, o TAN 3258. 3258.